489 da Azul, direita Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, com 1019 no ajuste. Salvador, muito boa tarde, Gol 328, Libra na frente. No 328, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Prossegue via Alfa, aguarda sua Juliette. Na escuta, na passareta? 2230, senhor, pode. A CHD foi apresentada aqui na sala S em Salvador? Não, foi passando para ver se como você pediu. Ah, ok, ciente. Você que passa aqui para Salvador, a gente tenta ligar lá de novo. Eu vou ligar no plano de voo, só um minuto. Trip 5595, voa a Prodidona. Autorizado, Prodidona, por 555. 1-328, confirmando, Juliette, portão 03. MVS e Juliette 03, estamos no 308, tá bom. Falou 23 direita no 21 decimal 9. A direita 2 9, está aqui, 04. 409, decolagem autorizada no 0, vento no 40 graus, no 69. Decolagem autorizada via Alfa, reporta para ingresso, está com o seu Juliette. A gente prossegue via Alfa, 104. Na 63, uma 5, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada à MAN, disponível 060. 060, pode ir direto à MAN? Mantenha a chegada. Mantém. 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Proti, controle 120, decimal 8, aciona 5404. Salvador. 300 Salvador. Manda logo, tá terminando aqui, aqui de ajeitar os passageiros agora aqui. E pode adiantar isso aí, tá bom, pra gente? Mais rápido possível. Então 3144, Juliette, portão 04. Gente, protege Juliette, portão 4444. Dan 3216, coordena com a equipe de pátio após o airbus da companhia no 04, a sua esquerda inicia no 02 e chama táxi. Dan 3216. O passarelo 2230, não escuta? Não escuta, ok, chequei com a sala de plano de voo Recife, a mesma não recebeu a CHG. a sala IS daqui de Salvador seria a mais propícia para receber e transmitir para o centro Recife, sem condições de apresentar a CHG? Como assim, senhor? Vamos ligar agora lá. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, então, 3193, formação X-Ray. Zero confirma o sindicato? Está com 250, conforme o sindicato. Gente, completa a redução 2109, desça para 4000 pés, sem legal na 020. Ok, 2109 para 4000 pés, e 6320. Na 6141, boa tarde, acione a identificação, autorizado a chegada bom, desça o nível de voo 070. Gente, reporta através de pessoas do LED, Romeu. Contra a cidade de parte de alguma mais perto, não. Autorizado Galeão, nível 380, via Pesulo 10, até ESMAP, após direto Lúbito, após Lúbito, Barbacena. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5410. 3-2-0, autorizado o Galeão, decola 1-0, curva à direita da El Leda, Bridge, Atenzulu 1-0, ESMAP, CTC, Lúbito, Barbacena, 1208, controle 5410, transponde, tá 3193. Correto, 5410, chama pronto, portão 01, tá 3193. Camarada, 3193. Na 6320, espaço do vetor, curva esquerda para 360, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, cenário 6320. Na 6315, reduza 2309. Reduzindo 230. Prossiga, passarelo. Amigo, mais dentro de mais um minuto, aí está na sala IS aqui em Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Torre, boa tarde, é o papapapá, Max Red Romeu. Max Red Romeu, gravata? Gente, o Max Red Romeu tem um tráfego na final da 1-0, chama no farol de Itapuã. Boa tarde. Tira o Max Red Romeu. Eu não entendi a instrução, cara. Na 6320, desce para 3.000 pés. Papá, um beijo, mais voo, 8 milhas do... Já mais voo, completa final, 2 na noite, 62. 118, obrigado. Hoje na 6315, desce para 4.000 pés, sem legal na 020. 4.000 com 1.020, 6315. Só chama no farol de Itapuã. Botará no farol de Itapuã, o Mike Lechonel. Torre, muito boa tarde, Papa Romeu da Mike Golf na 7ª milha, baixado e checado. Índia Mike Golf, pouso 1-0 na 7. É 1-0. Pouso autorizado 1-0, vento 140 graus, 129, seca trem, informa turbulência moderada, curta final 1-0. Hoje, quem é que está baixado e checado, Índia Mike Golf? Mike Golf, eu prefiro aguardar no farol de Itapuã para cruzar a final da 1-0, ou prefiro aproximar a cabeceira 35, 140 graus, 129. Vai aguardar aqui no farol de Itapuã, já. Gente, chama quando visual, Bravo Eco 50, final 1-0. Primeiro, Cuca de Pato, saída, 208, controle, espaço, 2, aciona o aeroporto, 1, protegimento correto, portão 09, chama pronto, 1600. Bora, pronto, cuidado. Continua 6320 para o localizador, curva à direita para o 050. Autorizado 3 ou 6? 3, retaguarda. Agilizando na retaguarda. 1924, autorizado Maceió, o nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca com transição Aru. O controle 120 decimal 8, aciona 5421. Autorizado Maceió 3508, Orago, depois direto Maceió. Correto, 5421 no portão 10, chama pronto, gol no 924. Localizador da 10. 35595 completa final, torre na noite, meia dúzia. Final 108, meia dúzia, muito obrigado. Assinar 614, não confirma o sindicato. Confirme. Azul 4089, Sami Recife, 251. Na liberação da pista, atento à turbulência, o 3595. Mike Flash Romeu livrou o último da final do 90. Mike Flash Romeu chama no solo controlado da Bata, 140 graus, 189. Chama no solo controlado da Bata, Romeu. Na 6315 para o localizador, curve à direita para 150. 150, Provoque, 6315. Continua 6141, completa a redução 210 mais, desça para 4000 pés, sem legal no 020. Continua 6320, desça para 2000 pés. 2000 pés, 6320. Chamada para o século, 180 mesmo. 0 graus, 169. Repouso para o trip 5595. 2, boa tarde. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, localizador 6320. Assina 6320 completa, final aguarde para somar tudo. Tem que pagar. 197, após externo. Sim, Frima Quilo Zulu, continua aproximações, o nariz está livre, fica atento. Turbulência moderada, curta final. 5. Informo que vai ultrapassar o localizador, voa no máximo 2 minutos para trouxa. Proa 185, limitado por 2 minutos nessa proa, Xanar 6305. Seria o 11 ou 01? Não, para o gate 11-11, o Stan 3193 da pushback acionamento. Sim, Stan 3193, 11 autorizado, chama pronto para o táxi. Para o táxi 3193. Rodou o parceiro do 2230. Prossiga 2230. Só para informar aí, já foi passado para a sala de Salvador, ok? Sim, vou dar uma checada com a mesma. Só um minuto. Obrigado, irmão. Transmissão muito baixa, confirme a matrícula. Gol 1394, ganha transmissão para o Galeão. 1394, Galeão, nível 360 já aprovado, só um minuto para a cópia. 3 ou 10? Zona reduzindo 3.6305. Chamar o Negativo, vamos ter a posição. O check 3 autorizado, pouso, vento 150 graus, 12 nós. Sente o gol no meio com o Caetano, gol no 8. Confirmou que foi o gol no 8, era meio, chegou para o táxi. Via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste no 019, gol no 806, tem um bom voo. Está reduzindo para a aproximação 63 no 5. Tomará na rodatória, certo? Gol no 394, cópia. Galeão autorizado nível 360, via Upzulu 10, SMAP direto Lúvito, direto Barbacena. Decolagem 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda após direto Bridge. O controle 1208 aciona 5420. Ok. SMAP direto Lúvito, Lima e uniforme Vitor Tango Oscar e após Barbacena. Correto, 1208, portão 05, chama pronto, gol no 394. Portal de distância 3193, POB 118, 3 horas e 40, Guarulhos. São 3193, autorizado via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 019, bom voo. Pátio e Índia, no ponto de espera 286, 10, 119, está 3193, bom trabalho. O 5 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. 6320 também, continua a aproximação, número 1, aguardando pista livre. Enter. 130, bom pista. Lima que usa o táxi um pouco mais à frente, ok? De modo a liberar a área de segurança, você vai prosseguir via Alfa Kilo até o Pátio 3. Paulo, vou 9754, portão 8, me pega acionamento. 9754 no 08, aguarde, hein? Como é que é back, se fica em condições visuais e a corredores, informe em Paris, pelo altímetro em Salvador, 1019. Prossiga, excetuando a travessia da Bahia 12 Santos, informe no farol da barra. Marquito Mike Beck. Sim, sim, no farol da barra, então, aqui. Oxenai M141 livre LS, desça para 2000, informe estabilizado. Site 54 no site 5408 livre, chame táxi. Isso, Serra, pode manter agora a velocidade aqui para aguardar a liberação de pulso. Sim, seguindo o Salvador é o tanto. 132-16, boa tarde, decolou cruzando 2-200, saída Momo. 132-16, contato radar na decolagem, mantenha 370, saída Momo. 370, saída Momo, tá, 32-16. Liga direita, 1-219, chama. 219, livrando, 6-3-0. Queria coordenar com a equipe de sala Simon 09 da companhia funcionando 8. Após está livre, chama em táxi. Coordena com a equipe de solo, chama em táxi. No 2-4. Chama de uma passageira do 2-2-3-0. 2-2-3-0, estamos já coordenando com o centro, aguarde, por gentileza. Aproximação, chame 2, Salvador, em 1-8-6. Vamos fazer aproximação, 18-2, obrigado, boa tarde, 18-2. Salvador, oceanero 6-3-2-0, livrou. Livrou, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6-3-2-0. NB Pouso no 0, 6-3-5. Altera a nave, chamou, confirme. QTPXL de Pouso, pista 1-7, vento 1-60 graus, 1-09. Veio Pouso no 7, QTPXL. Que a nave chamou, não entendi, confirme, muito baixo. Poxa, é 6-1-4-1, estabilizado, na 1-0. Ok, agora clareza 3, continua a aproximação, reduz a aproximação e repete Simbra. Caralho, 1-4-1. 6-0-1-LM, mantém ficando pronto para decolagem, assim a pista liberada. Pista 1-0, já prosseguiu para a frente de gira, 1-0-6 a bordo. E é no prazer, gente, que eu estou passando, magnética 3-4-8. Pátio 5, informe o POB e autonomia alternativa. Certo, 1-3-2-1-6. 1-8-6. Força 4 está pronto, tem 1-3-2 a bordo, 4 horas da terra, Fortaleza. Confirmando 1-7-5-4, chamou? Afirmativo, é 1-3-2, 4 horas, Fortaleza. Via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto espera quando chama a torre, 1-8-6, estado no 019. Ponto 0, ponto 8-6, 019, ponto 7-4. 5-4-8-9, aguarde. Solo Gol 1-9-2-4 para o táxi com 1-5-0 a bordo, alternando Salvador, 2-0-29 de autonomia. Via Pátio, Índia Alfa, até o ponto espera, torre, frequência 1-8-6, bom voo. Pátio, Índia Alfa, ponto espera 2-6, obrigado, voo, 1-9-2-4. Salvador, já teve atualização para o ponto espera, o 2230, a sala S pediu que o senhor entrasse em contato com a mesma, porque tem um problema com o horário do plano e a rota também foi apresentada um fixo que o pessoal lá embaixo não achou na carta, ok? Solicitou que o senhor entrasse em contato rapidinho para solucionar o problema. 06 a bordo. 06 a bordo. O indicativo da localidade é Grupo Zulu? Ótimo, Grupo Zulu, Tanquinho de Feira. Copiado, agora só estimado de pouso. Mais 30 minutos da presente, exato. 1-7-1-5 então, confirma? Confirma. Passou é que foi apresentada a CHZ com um fixo errado, ok? Um fixo errado que não encontra-se na rota do senhor. Só para agilizar o processo, se eu pudesse pedir para que alguém na companhia entrasse em contato com a IES, isso já resolveria via fonia, via telefone mesmo, confirmando. Ok, muito obrigado. Vamos solicitar alguém lá da coordenação. Obrigado. 6-3-2-0, afirmativo, o Oceanair 6-3-2-0. Após o segundo banho da Gol, vai prosseguir Juliette para o 08. 63 15 já na Alfa, segue então a aeronave da companhia via Juliette da área remota 13. Aeronave da companhia remota 13, o 6315. Trip 5489, copia? Duas ou três aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, o trip aguarda para copiar, confirma a aeronave que chamou? 1394, 1394, aguarde. Autorizado, nível 200, segue conforme a rota do plano, decola da pista 10 com curva direita, saída, Arbó, Elefa, após direto, Conquista. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5440, Coteche. Decola da 10, autorizado, 500 para Conquista, aeroporto, Elefa, 1208, controle, 5440, Coteche. Correto, trip 5489. No pátio 3, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Bono 394. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do segundo avião em carreta guarda. Tem livre posicionamento no 5, seu Itaca. Ainda não, mas agora copiei, já está autorizado para Congonhas 360, decola 10 com curva direita. Saída da El Leda Bridge, intercepta Pesulu 16, após segue conforme a rota do plano. O controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5442, Coteja. Correto, Gono 333. Quando pronto, some pushback, acionamento 03. Que o 924 mantém bom espera. Copiado, Lima, Kilo Zulu, está autorizado o início do táxi, aguardando o ingresso no pátio principal. Nós temos um aeronave da Gol que está iniciando o pushback no 5, após a mesma iremos coordenar o senhor para prosseguir. Ok, está autorizado esquerda para fazer base pela direita do Alocete, reporte, Mike Beck. Ok, reportará. A linha 141, após o banho da Gol liberar a passagem, já está autorizado para seguir via Juliette para o 06. Após o Boeing e Juliette serão mesmo, né? Aí é um quatro. E o 924 autorizado, né? Mantém o 10. Sim, mantém o 10, mano. 924. Mas quer ver quando pronto de girar a base para o 10, ok? Pode girar a base curta e reporte não. Sim, Matheus, iniciando base curta do 10. Toma aqui. Tirando base da 7, toma aqui. 6, Quebec tem livre pouso, pistola 7, vento 160 graus, 122. Livre pouso da 7, Quebec.